De brincos pra brincar todo dia, todo dia, todo dia, com a sua impecável e distinta harmonia, harmonia, harmonia, como se fossem duas notas da simples melodia, melodia, melodia, um mistério, estéreo que eu te cantaria. Cantaria, cantaria. Sua casa, seu jardim, contrapondo seu ritmo, seu som, tornando sua alma dissonante, enfim. Brasil número 14, começando desde o Aeroporto Internacional de São Paulo, já sinalizando os cambios que vendrão em um futuro cercano. O programa começará a ser produzido desde Brasil. Bueno, todavía não sabemos se a língua se vai cambiar. Na apertura do programa, escuchamos outra canção de Curumin, com a suavidade del mistério estéreo. En aquello que yo ya dice ser el mejor disco brasileño de 2008, Japan Pop Show. Y, a pesar de escucharnos al fondo el Krautrock años 70 de Can, el programa traerá otras novedades de 2008, como las nuevas de Macaco Bong, Amy Winehouse, Super Cordas, etc., etc. A ver, por ejemplo, esa otra perla del Modern Guild de Beck. Cause you know that we're better than that. Some days are worse than you can imagine. And how I'm supposed to live with that? With all these train decks coming at random. Hey, what are you gonna do when those walls are falling down? Falling down on you. Hey, what are you gonna do? Got warheads stacked in the kitchen. Treat distraction like it's a religion. The rattlesnake step in your rhythm. We'll do the best with the souls you've been given. Because you know we're nothing special to them. We're going someplace they've already been. Try to make sense of what they call wisdom. And the swift rapid life in with them. Hey, what are you gonna do when that's wrong? Falling down on you. Hey, what are you gonna do when those walls are falling down? Falling down on you. In your face, but the tombstone you want to replace. And your heart only speaks in a murmur, but your words ringing out just like murder. Enquanto tudo gira ao meu redor, eu permaneço vendo a cor que me convém. Só queria que você me quisesse. O vento sempre sopra no meu rosto, mas poucas vezes eu consigo respirar. Só queria que você estivesse aqui. Cansei de ter razão demais. Cansei de ser um perdedor. Sem paz. Sem paz. Sem paz. cansei de ter razão demais. Cansei de ser um perdedor. Sem paz. Sem paz. Sem paz. Sem paz. Sem paz. con la increíble energía de la destrucción de Macaco Bong al fondo, se comenta que escuchamos anteriormente. El pernambucano China, ex vocalista del Shake Tosado, ayuda a definir la sonoridad de Brasil en los años 2000. De él escuchamos Sem Paz. Antes tuvimos la hermosísima Walls de Beck. Y mientras se termina la destrucción del Macaco Bong, veamos qué pasa con Amy Winehouse. Se librina pra cá, Silibrina pra lá. Eu sou velho, mas gosto de viajar. Malando velho, não tenho nada com isso. Cê tá pensando que eu sou louco, bicho. Malando velho, não se mete no inguiço. A gente andou, a gente queimou muita coisa por aí. Ficamos até mesmo todos juntos reunidos numa pessoa só. Americano é bonito e penteado. modelo americano não é novo, é usado. Amor é uma banda novedosa de Rio de Janeiro, feita por chicos que tocam em la escena contemporânea de Rio. Incluso metade da banda de jovens que acompanham Caetano Veloso. Aunque não tenham seu primeiro CD listo, já há algumas gravações circulando por la red, como essa Modelo Americano que recién escuchamos. Antes de Do Amor, tuvimos el clássico solo del mutante maior Arnaldo Batista. Você está pensando que eu sou Loki? E começamos o bloco com Amy Winehouse e Monkey Man, de seu EP exclusivo de ska que surgiu por esses últimos meses. Al fundo temos Frank Zappa com Peaches and Regalia. E agora vamos ver que hacen de novo os Super Cordas. We'll be right back. Mas o São Chico secou no incêndio. Califórnia e o Peloponeso naufragou a troco de fumaça. Fogo da desordem do progresso. Yeah. I drove along, rolled all my eyes out. Yet one day the sun will rise. É a segunda banda de Cuiabá, Mato Grosso, nesse programa, em conjunto com o Macaco Bom. Vanguard já estuvo presente em outro programa e agora apresentaram em inglês La Just to See Blue Eyes. Antes de Vanguard, escutamos Mágica, o novo single de Supercordas. Se vê que eles não se encontram estáticos. Su sonido ha progredido, aunque los elementos de la psicodelia de seres verdes al redor se encuentren en la nueva canción. A mí me gustó mucho. En el background, escuchamos la versión hip-hop del Amp Life de 15 Steps de Radiohead. Esa canción está en el disco de remixes de Del In Rainbows, de la banda inglesa. Y para terminar el programa con llave de oro, el gaucho Wander Wildner y su evolución desde hippie, punk hasta Rajneesh. A gente se vê! Nunca mais eu eu caio no biliche. Vou juntar tudo pra ser o hip punk Rajnishi. O hip punk Rajnishi. Você disse o kit agora é cheirar. Você disse o cabelo agora é curto. Você disse o amor agora é bruto. Agora é bruto. Botei prego e taxinha no nariz. Comprei roupa toda preta e uma corrente. Descobri a besteira que eu fiz quando você me chamou de indecente. Nunca mais eu ouço você, nunca mais eu caio no biliche. Vou juntar tudo pra ser um hip punk Rajnishi. Um hip punk Rajnishi. Nunca mais eu ouço você, nunca mais eu caio no biliche. Vou juntar tudo pra ser um hip punk Rajnishi. Um hip punk Rajnishi.